O azul 4298, descida para 3 mil pés, o ajuste 1022, agora está presente, curva direita na proa 060. Bom dia, 3663, desce para 050 na chegada Bonfim. Desce 3663. Ocean é 6225. Go ahead. I have now a traffic for you now. 11 o'clock. 11 o'clock, 6 miles, maintain 500 feet. 500 feet, it's a Romeo 44. We are looking for the traffic. And we have the runway in sight. 6225. Azul 931, prossegue ataque em frente, Pátio 1, 809. Pátio 1 em frente para o 809, Azul 931. Mike autorizado a decolagem de imediato da pista 17, o vento 150 graus, 10 nós. Sanguinha Bravo chamou a torre? Já no, através da rotatória, já avisou a colocar o de pouso. Mais um minuto, pousará. Tem um Fokker 100 aproximadamente a 4 a 5 milhas, ingressando agora a sua retaguarda para pouso na 107. Autorizado, quais são? Reporte no solo controlado, agilizando manobras, Sanguinha Bravo. Agilizando manobra, batalha no controlado, Sanguinha Bravo. Tower Ocean Air 6225, on final approach visual. Ocean 6225, there is a helicopter in front of you, 5 miles. Continue approach, standby land clearance. Wind 150 degrees, 10 knots. We're looking for the traffic, 6225. Na posição 09 para o Azul 9031. Salvador, muito bom dia. É o Papatango, novembro, Yankee Mike, decolado da 17, sempre na escuta. Positivo, novembro, Yankee Mike, condições visuais no corredor Axé, reporta o farol da barra. Em condições visuais, o Axé, reporta o farol da barra, Mike. O azul 4298 agora completa a direita pro 090. Direita pro 090. 0, saída da El Leda Bridge, pista 17. Após decolagem curva à direita, transponder 5467, frequência do controle 120.8. Bom dia, TAM 3304. Desce o nível de voo 070. 070, chegada bom. Decola da 10 da 17. Não, não zero. Ciente, tá 3179. Reporte pro estacionamento. Passará. Ocean Air 6225, short final, landing gear down and locked. Roger, clear to landing, wind 140 degrees, 9 knots, 635. Clear land. O 4298 agora completa a direita para o 140. Direita 140. Santa Line 980. Wait 5 minutes. We will wait 5 minutes at the 980. Santa Line 980, thank you. Romeu Índia Novembro Alfa, confirme as ações. 4298, direita 1 no 65, reporta visual com campo. Direita 1 no 65, vamos para a visual. Ocean 6225 on the ground at 07. Retreat to the left and contact 1200 decimal niner. Exiting to the left and taking the 1-to-1 niner. Welcome. Rua 922, reporte iniciando órbita em Itap. 22. Ocean F6225, exiting. Motivo 4298, torre 118, decimal 6, bom pouso. 18,6, obrigado. Lima, pátio 1, portão 01. Lima, pátio 1, posição 01. Travada e visual com a cabeceira no 7. Vento 1,50 graus, 9 nós. Estarei bastante travado. Meu índio Novembro Alfa, pronto para a copa? Sim, para o sol? Romeu Índia Novembro Alfa, sente. Poderia confirmar esse controle para o voo 922 da aeronave número 1 para a posição? O aeronave número 1 está passando a posição bom aqui no momento, o 922. Sim. Na escuta, a previsão prossegue, 1 no 6, a pista será reaberta e será trazida para... da aproximação de acordo com o número de espera. Não precisa cotejar. Start up, report for taxi. 4298, pouso autorizado, pista 97, baixei e travou? Oh, desculpe, senhor, baixei e travou. Livre pouso. Vai, Tchalang, prossiga. Gente, o Mike Tchalang na proa da rotatória. É porta visual com o campo. Positivo, November Yankee Mike, leva frequência para a coordenação, prossegue para Veracruz. Até o regresso. 63070. O... Com quem para a aeronave? O... Para o controle? 3663. 3663, desça para 2000 pés. 2000 pés, ajuste 1022. Afirmo, libera a esquerda e chama no 21 decimal 9. Seu solo foi aos 13, mantenha a posição aqui na Lima, mantenha a posição na Lima e chame 1219 solo. Retorno para após interceptar o ILS. Sim, então mantém ótimo, pegou 928. Inicialmente, você está ingressando na perna de aproximação no momento. Ativo. Gente. Entendi, mantenha o 070, tá? 3304. 3304, desça até o 050. 050 será prevista somente uma órbita em Pelu, o TAM 3304. Ativo, 050, prevista uma órbita em Pelu, TAM 3304. Afirmativo, está autorizado, interceptar e prosseguir para a final do LS X-Ray 3663, resposta autorizada. Resposta da 63. O gol 922 está sob vetor esquerda 010, limite ao localizador. Esquerda 010, localizador, gol 922. O TAM 3304, desconsidere a órbita, está sob vetor direita, proa 240, limite ao lock. Direita 240, pintado pelo lock, TAM 3304. American Line 980, approved taxi until holding point via India Alpha. Holding point for runway 10 India Alpha, American 980. American Line 980, QNH 1022. 1022, QNH, American 980. Bom dia, 5826, desce ao nível de voo 050, chegada a Mari. 050, pode voar, que está? Mantendo a chegada, 5826. Mantendo a chegada, 10. Voo com a 10, 3663. 10, 3663, completa final, checa o trem, torre 186. Obrigado, bom dia. O gol 922, vetor radar para o lock, curva à direita para o 085. 085, direita, gol 922, 3000 pés. Um minuto do estudo. externa. O senhor já deve estar visual, então poderia liberar um pouquinho para a linha do litoral? Ok, com certeza, já está ligando. É o Vitor? Eu? Abraço, camarada. Valeu, meu abração. Salvador, bom dia, tá 3663, é uma milha do externo, trem baixa de estado, da 190. Milha 3663, é um helicóptero. A sua posição de 2 horas não irá interferir com o seu pouso, o vento agora é 160 graus, 10 nós, aposta quando baixado e travado. Baixado e travado. É livre pouso, que são no 0, tem 3663. 63. 1000, interceptar final do procedimento. 2000, intercepto, 922. Salvador, muito bom dia, 3527, quem é? Bom dia, 5217. Mantém o nível de voo 180 na proa de Pelu, repórter ideal e descida. Aqui na proa de Pelu, repórter ideal e descida. 180, 352, 17. Localizador, gol 922 visual. Confirme? Gol 922, localizador, interceptor visual. Possível 922, completa final, checo 100, torre 18 mesmo, pô. 18 mesmo, bom dia. O Delta, regressando de Manati, protege condições visuais, reporta outra vez Pituaçu para contactar todos. American Line 980, when they are holding points, contact Salvador Tower, frequency 118.6. 118.6, at holding point, American 980. O Mike Echo Delta, suba para 2.000 pés na proa de Itape. Provavelmente será prevista uma espera em Itape, o Mike Echo Delta. Milhas e meias de Duna visual. Olhando 922, reporte em Simbra, baixado e travado. Ok. Estabilizar na final da 17, mais galera. Então 3304, desce para 2.000 pés, completa a esquerda na Pro 150 para interceptar o lock. Esquerda 150, 2.000 pés, descendo da 3304 para o localizador. Papapá, Mike Juliette Romeu, vai manter o sobrevoo aqui no coral de Itapuã, senhor, já vai entrar lá no Tubarão da Paz, vai regressar pra lá. Gente, então, meu, após o sobrevoo, confirma intenções? A princípio eu regresso, eu vou confirmar aqui com a emissora. Gente, gente. Três no solo 2-0, libera a direita, chamando 2-1 na decimonave. 2-1-9, liberando a direita, 3-6-0. American 980, all your riders through immediate pickups. American 980. It's cleared for line up and take off runway 10, winds 160 degrees 10 knots. Três, autorizado táxi Alfa Juliette até o portão 03 do Pátio Uno. Alfa Juliette até o 03 no Pátio Uno, 3.63. Simbra, baixar travado, gol 922. Golo 922, vento 160 graus, 10 nós. Aguarde pistão no zero, livre, é um 757 adicional, light. 922. Alex, Solos 22, autorizado o backtrack para bata, reporte livrando. 3304, estabilizado. Permissivo, senhor. Torre 18-6, checa o trem, bom pouso. 18-6, bom trabalho. Quer que o Delta desconsidere a previsão da espera sobre o vetor, mantendo a proa 040, limitado pelo lock. Sim, 160 graus, 10 graus. Is 179, autorizado o GPEC acionamento, repartindo para táxi. Pro de Pelô, 2281. Prossiga. Trícola pro sol. Good morning, 980, radar contact, climb level 390, Puka de Patrick. Puka departure to 390 American 980. Autorizado o procedimento 5.2.000? Autorizado, o Web 5.2.000, autorizado interceptar, mas inicialmente desce para 3.000. Chamar estabilizado 5.2.000, inicialmente 3.000. São 922, solo 24, libera direito, chame no 219. 219, sua transformação para fim está desligado, senhor. Opa! Parceria 2221, autorizado, vitória da conquista. Conforme rota do plano de voo, saída APO, transição ELEFA, pista 10, após decolagem curva direita. Nível 260, transponder 5514, frequência do controle 120.8. Controle Salvador, trip 5207, ponte ideal descida. 5207, desce para 4.000 pés, o ajuste em Salvador agora é 10.22. Para 4.000 pés, ajustado 10.22, trip 5207. Solo 922, livrou a pista, bom dia. Estimativo para 2.000 pés, é porta estabilizada, visual com campo com o trem checado travado. Vai reportar, senhor Bordermeiro. Autorizado, táxi, Alfa, reporte para ingresso da Juliette. Reporte ingresso da Juliette de Alfa, do 922. Bom dia, 6312, descent level 050, my arrival. Que o Delta Pro de Duna dá presente para interceptar o lock e reposto estabilizado. Tem condições de agilizar para Norte Dama Zero, Romeu. 5345? Confira. É. Trip 5316, 5316 da Trip. 5316, muito bom dia. Confirma a matrícula da aeronave, por gentileza. Autorização para a Vitória não corresponde à matrícula que a gente tem aqui. Aguarde. Obrigada. Desculpe, senhora, é o trip 5345. Cliente 5345, prepara da Eule, da Eudes, aguarda as cópias, por gentileza. 18656. Gol 9922, autorizado ingresso da Juliette, portão 0641. Livre táxi até o 06, gol 922. Fala, Sacristão 3, 179, 95, Taboas, 4 horas, ali é o alterno. Fala, Direct 2, e tap position. Direct 2, e tap position. Connect 6312, thank you. Ali é o alterno. O Max Flash, o meu livrou final da 1-0, vai pra final da bata. Gente, o meu, repasse no solo controlado da bata, vem pro nome é 0, grau 99. Bota lá no solo controlado da bata, Romeu. Tá bem, então 3179. Então 3179, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia Alfa. O ponto de espera, chame torre na sequência 1-6, decimal 6, QNH 1-0-2-2. Vicente, Alfa, 3304, 3304, autorizado táxi Alfa, reporte para o ingresso da Juliette. Alfa, reportará para o ingresso da Juliette, 3304. 125455 ou 12685. Good flight. Azul 91131 na guarda copa, saída prevista PUCA. 07. Temos agora o aerocóptero estabilizando o LS, vai passar por esquerda, positivo. Positivo, livre frequência, bom pouso. 5217, confirme indicada. 140 mais. 7240, copiando. 3304, autorizado ingresso da Juliette, portão 05 do Pátio 1. 5345, pronto pra cópia? Prossiga, senhora, na sua. 5345, autorizado Vitória via UPZULU 44, nível 380, saída da Euleda Eudes. Pista 1-0, após decolar de curva direita, transponder 5512, frequência do controle 120, decimal 8. Vitória, UPZULU 44380, nível da Euleda Brice, da Euleda Eudes, corrigindo. Decolar 1-0 com curva direita, 5512, o transponder 1208, confirma? Trip 5345, transponder 5512, frequência do controle 120.8, reporte para posicionamento correto, reporte para posicionamento. Afirmo, reportagem. Salvador, bom dia, UFC 42000, livrando a sua escuta. Web 5826, autorizado táxi Alfa, reporte para o ingresso da Juliette. Alfa, reporte da Juliette, 42000.